não sou eu novamente com esse podcast. Finalmente, episódio novo. Tá meio complicado gravar episódios novos porque eu tô com uma rotina um pouco cansativa. Eu geralmente fico 10 horas por dia na escola, o que, caso você pense um pouco, é meio cansativo, sabe? Então, considera tempo pra eu ter um lazer, né? Que, porra, eu não vou ser um homem trabalho, não vou fazer famoso bagulho e não jogar, não falar com meus amigos, né? Calma lá, né, patrão? Mas é complicado conciliar esse tempo escasso que eu tenho em casa e também pra fazer os bagulhos que eu gosto, que é meus vídeos, minhas músicas, que agora eu tô com aspira de fazer umas músicas. E, por fim, esse podcast incrível que você escuta, então... É, por isso que a frequência tá meio baixa, mas eu prometo que eu sempre vou estar atualizando ele assim que possível. Agora são as 2h58, praticamente 3 da manhã, do dia 3/9/2024. E a gente já tá em setembro, que porra foi essa? O tema de hoje é conquistas, metas, acontecimentos, porque desde sempre eu sempre tive vários sonhos, várias metas, vários objetivos que eu sempre quis bater, sabe? E esse ano aconteceu de vários deles serem batidos, então eu queria falar um pouco deles pausadamente, com mais calma. Porque, ironicamente, eu não sou uma pessoa que me abro muito pra falar das coisas pessoais. É cômico falar isso tendo a porra de um podcast e tendo um canal no YouTube que eu gosto de mostrar tipo, as coisas que eu gosto e tal. Mas eu nunca vi muito uma pessoa que gosta de me aparecer muito. Eu nunca gostei muito de ser o centro das atenções, sabe? Então é algo meio complicado de falar ainda, mas por que não, né? Vamos. A primeira coisa que começou assim, foi bem no início do ano mesmo, assim, tipo, já em janeiro, nas primeiras semanas de janeiro, foi algo que não era necessariamente uma meta, não era algo que eu planejava fazer nesse ano, até pra ser bem sincero, mas é que agora eu tenho uma namorada. Acontece que no início do ano eu conheci a minha namorada e, tipo, foi algo muito, sendo sincero, que eu não esperava, tipo, eu sempre fui uma pessoa meio cética para amor, sendo bem sincero, até engraçado falar isso agora, mas eu sempre fui uma pessoa muito cética quando se tratava de amor, achava que muito do que a galera falava sobre era hipérbole pra caralho, um bagulho muito exagerado, e que na real isso era só balela, que a galera se iludia à toa, que amor de verdade era algo bem escasso e tal, e a real, cara, é que não, eu que era amargurado pra caralho mesmo. Eu conheci ela dia 4, a gente foi conversando e tal, e pouquíssimo tempo depois, coisa assim, tipo de um mês, assim, eu percebi que eu tava apaixonado nela. E, tipo, com o tempo foi perceptível que era algo mútuo, sabe? A gente foi se ligando junto que era algo que nós dois sentíamos e com o tempo, sabe? Lá pra junho, dia 7, eu fiz o pedido e deu tudo certo. É algo muito doido porque eu tenho uma pessoa incrível ao meu lado, uma pessoa que realmente eu não consigo imaginar uma pessoa melhor que poderia estar ao meu lado. E isso foi num ano que eu não esperava que isso acontecesse de forma nenhuma, tá ligado? Tipo, nem fudendo que eu imaginava que isso poderia acontecer. E foi algo muito louco disso acontecer. Foi algo muito louco ver isso tudo acontecendo com o tempo, sabe? Eu arrisco dizer que foi de verdade a primeira vez que eu pude experimentar o amor por uma pessoa, esse negócio de ficar apaixonado e tal, e é muito bom essas borboletas no estômago, tipo, a galera costuma dizer que é só ansiedade e tal, mas, cara, não é, tá ligado, depende da pessoa, e no meu caso eu creio que não foi, porque deu tudo bem, e tá tudo bem, tem problemas, sim, como em qualquer relação, não só necessariamente de um namoro e tal, mas qualquer relação tem problemas, e a maioria deles dá pra resolver só na conversa, é melhor resolver só na conversa do que você, sei lá, você querer terminar, querer perder uma amizade, um namoro, sabe, é melhor você conversar, então, sim, eu estou... um relacionamento e eu tô adorando isso, é uma experiência muito doida, é algo muito bom. E eu não esperava isso, mas tá acontecendo e eu não esperava isso pra esse ano. Mas aconteceu e, nossa, é incrível. amo isso. Tudo que vem acontecendo desde então foi incrível. E ter essa pessoa incrível que eu tenho ao meu lado me dá muitas forças para fazer o que eu faço, sabe? É muito doido isso ter acontecido de uma forma tão despretensiosa. Eu não esperava que isso acontecesse esse ano e aconteceu da melhor forma que poderia ter acontecido. Eu estou em outro dia gravando isso, porque não deu tempo de eu gravar o dia que eu gravei pela primeira vez. Enfim, continuando esse podcast lindo, eu acho que outra coisa que também foi muito da hora que eu consegui realizar esse ano foi muito dos projetos pessoais que eu tenho hoje em dia. Um exemplo claro é o podcast que você está ouvindo agora, o vídeo que eu postei no meu canal do YouTube, que é um iceberg sobre gêneros musicais, que era um vídeo que eu me esforcei bastante para editar, deu até um trabalhozinho para editar, porque tem muito vídeo e tal, tipo, eu nunca editei um vídeo tão grande que nem aquele, sabe? Também tem as minhas músicas, que caso você não saiba, eu faço música, é andrezeira.bandcamp.com, ouva. E fazer esses projetos como eu faço, de uma forma gradual, fazendo com o tempo, é complicado porque eu geralmente demoro pra caralho pra fazer tudo isso. E não é nem por questão de preguiça, é por questão que gasta muito da minha cabeça, tá ligado? Não é tipo uma preguiça normal de tipo, ai, não quero gravar, é tipo uma preguiça de ser um bagulho muito cansativo, porque eu posso fazer um conteúdo que não tem muita qualidade, tipo uma qualidade fodida, sabe? Mas eu realmente me esforço pra fazer algo que tenha uma qualidade decente. Não seja um bagulho tão cagado. E eu acho que essa cobrança minha, por mais inocente que possa parecer, ela muitas vezes é alta pra caralho. E muitas vezes eu me cobro muito, cara. Então, tipo, é complicado. Porque eu, por exemplo, posso ter um projeto de gravar um bagulho, só que eu posso me cobrar muito e, tipo, não querer nem fazer um bagulho, porque eu sei que eu não vou fazer da forma que eu quero. Um perfeccionismo mais baixo, eu acho, sabe? Então, tipo, é complicado fazer esses projetos, mas é muito recompensador fazer eles todos e depois eu lançar eles assim, porque eu realmente, tipo, as coisas que eu faço, eu não faço pra ganhar público nem nada, eu faço porque eu gosto, tá ligado? Porque, por exemplo, das músicas, eu faço muito o meu tempo livre, tá ligado? E, tipo, eu não faço nem fudendo pra, nossa, ser fodão, tem uma galera que escuta pra caralho, sabe? Tipo, no fundo, é da hora ter uma galera pra escutar, sabe? Seria do caralho ter uma galera pra escutar. Mas eu faço real pra eu me divertir, pra passar algo que eu gostaria de ouvir, sabe? Algo que eu gosto de verdade. Então, é muito gratificante fazer isso. E não só com a música. O exemplo da música, porque é o bagulho que eu tô mais inserido nesses tempos. Mas, os vídeos também eu adoro fazer e tal. É muito bom, tá ligado? É muito bom. E não é só porque eu tô falando de música que é só com elas. Tipo, com os vídeos que eu posto, com esse podcast que eu gravo, que você pode ver que não tem muitos episódios, talvez porque eu tenho pautas, eu, tipo, não tô com pauta pra caralho, mas eu também não vou gravar, tipo, podcast sobre qualquer coisa, sabe? Eu procuro uma pauta legal pra falar sobre. Então, é isso. Eu adoro fazer esses projetos pessoais e é muito bom de verdade ver eles se concluindo com o tempo. E eu gosto de fazer eles. Outra conquista que também foi muito foda nesse ano, que foi um dos bagulhos que eu real fiquei mais feliz, foi que agora eu tenho um PC da hora. Bom, é um PC hoje em dia mais de entrada nesse mundo de jogos, mas tipo, tá com umas peças boas, tá ligado? É uma, pra você que manja de hardware, vamos lá pro momento do nerd. É uma GTX 1650 da NVIDIA. Ele tem 16 GB de RAM, que são dois pentes de 8 de DDR4 de 3000 MHz. O processador é um i3 de décima geração. Então, eu não sei se tem um modelo dele com vídeo integrado, mas esse que eu tô usando aqui não tem vídeo integrado. Eu acho que é o 10100F, não tem vídeo integrado. Mas, nossa, foi incrível pegar esse PC porque foi algo muito gratificante também, velho. Porque foi muita coisa que eu sempre sonhei pra caralho com isso, desde quando eu era moleque. Eu sempre quis ter um PC e tal. E nunca rolou de ter, tá ligado? Porque é caro, tá ligado? Porra, a gente mora no Brasil e os bagulho aqui não é só querer, tá ligado? Então eu fiquei crescendo com essa porra desse sonho, tá ligado? Fiquei muito nessa pilha quando era mais novo. Quando eu fui ficando mais velho, que eu comecei a trabalhar no passado, tipo, eu trabalhava no passado, saí do emprego e tal, mas eu trampei lá no ano passado pra caralho. Era um bagulho muito cansativo, a rotina muito fodida. Mas com o tempo eu fui trabalhando que nem um filho da puta. E mês passado, eu acho, eu peguei o PC, comprei de um amigo aqui e, nossa, tá supimpa já. Zerei uns jogos foda e tá dando pra fazer muita coisa foda. Então foi do caralho. E pensando nessas coisas, eu tive algumas reflexões e tal. E eu fui pensando que muitas das coisas que eu almejava conseguir, eu tentava pra cacete, elas estão acontecendo com o tempo. E isso é muito doido de ver, porque, como eu já disse no episódio de religião, eu não sei se você já escutou ou se você vai lembrar, porque, porra, tem um tempo já esse episódio, hein? Eu sempre fui uma pessoa muito cética e tal. E nesse bagulho de ser cético e tal, eu acho que até esse ceticismo atrapalhava um pouco na confiança que eu poderia ter em mim mesmo. Então eu podia ter um pouco de descrença que isso poderia acontecer comigo, essas coisas, essas metas acontecer comigo, ou pelo menos achar que elas não iam acontecer tão cedo como estão acontecendo. E ver isso acontecendo lentamente é muito bom e é muito gratificante, porque eu vejo que tá acontecendo por causa do meu esforço, sabe? É muito foda ver isso. Então é muito legal ver isso, é muito foda você ver que o que você tá fazendo tá dando certo, que você tá gostando do que você tá fazendo. É algo extremamente gratificante e eu de verdade tô curtindo muito passar por essa fase de descobrir novas coisas e tal, porque essa fase que eu tô e tal, já já tipo acaba a adolescência e tal, é muito loucura, porque é muita coisa acontecendo. Eu posso pensar que, nossa, tá acontecendo do nada e tal, mas tipo, cara, o tanto que eu, por exemplo, o bagulho do PC, o tanto que eu trabalhei naquela porra daquele ano passado, e o tanto que eu esperei isso, o tanto que eu esperei, o André criança esperou pra realizar essa porra, tá ligado? Não tá escrito. E é muito bom ver que isso tudo tá acontecendo no seu tempo. E é relaxante, é gratificante, é muito bom ver isso tudo acontecendo, sabe? Então é só isso. Isso me deu umas boas reflexões. Eu fiquei pensando nisso por muito tempo, e é muito bom saber que o que você tá fazendo tá sendo recompensado. No meu caso, para mim mesmo, né? Então é isso. Eu acho que não tem muito mais o que eu comentar nesse episódio, e é isso. Até a próxima. Se você gosta do podcast, avisa. Eu acho que eu sempre deixo habilitado os comentários do Spotify, então você pode falar qualquer coisa aí que você achar. E é isso. Até a próxima. Espero que você tenha gostado dessa conversa. Hoje vai ser um episódio mais grande, né? Eu gravei aqui de bruto assim, não sei se vai estar isso, né? Provavelmente tá menor. 15 minutos, 16 minutos, então foi um episódio maior. Então eu espero que vocês tenham gostado desse formato mais grande de podcast. E é isso, até a próxima. Tchau.